Enquanto isso faço de tudo pra não perder o ritmo. Enquanto isso faço de tudo pra não perder o ritmo. A lua mudar, até a lua mudar.